Olá, ouvintes da Web Rádio MPMG. Eu sou a Thaís Dutra e hoje vamos conversar com a promotora de justiça Cristiane Bensussan sobre intolerância na internet. Cristiane é coordenadora de combate aos crimes cibernéticos e está participando da Semana do Ministério Público, cujo tema é Tolerância e Igualdade. Ela fez parte do painel Cibernéticos, que abordou as formas de intolerância presentes na rede e suas implicações jurídicas. Olá, Cristiane, tudo bem? Tudo bem, Thaís. Bom, a gente pode dizer que a internet dá voz à intolerância? Se sim, de que forma? A internet dá voz aos seus usuários. Na verdade, não existe mundo real e mundo virtual. Na rede, as pessoas repercutem o comportamento que elas têm no mundo real. Então, se elas utilizarem a internet para um conteúdo relevante, científico, esse conteúdo vai chegar a um sem número de pessoas. Da mesma forma, elas podem utilizar a internet para um conteúdo também jocoso, machista, homofóbico e também, da mesma forma, de forma muito prejudicial, também vai atingir um sem número de pessoas. O importante é lembrar que na internet as pessoas têm a falsa sensação do anonimato, de que elas não serão descobertas. Então, através de perfis falsos, de perfis fakes, elas cometem condutas que elas não cometeriam. E é nesse sentido que a internet, que os crimes cibernéticos, eles estão aumentando por conta dessa falsa sensação de anonimato. Ótimo. E quais as formas mais comuns de intolerância que a gente percebe na internet atualmente? Bom, a nossa coordenadoria, ela existe desde 2008, primeiramente como promotoria estadual, depois como coordenadoria estadual. E de lá até hoje, o segundo crime de maior incidência, são os crimes contra a honra, injúria, calúnia e difamação. E também, além desses crimes, nós podemos ver condutas que podem vir a gerar esses crimes ou outros, como o cyberbullying, a pornografia de revanche ou de vingança, a injúria racial e o racismo, os haters, né, que são muito comuns hoje em dia na internet, a homofobia, entre tantas outras condutas de intolerância. E quando a liberdade de expressão se torna um crime? Bom, discordar é saudável, ofender é que não pode. A liberdade de expressão, lógico, ela tem que ser levada dentro de um contexto, mas quando a pessoa passa a ofender, aí ela pode sim vir a cometer um crime. Fala pra gente, Cristiane, como é que é a atuação do Ministério Público de Minas Gerais no combate a esses crimes na rede? Bom, nós temos duas frentes de atuação. Nós temos uma atuação que é a nossa atuação precípua, que é a atuação repressiva, que é de combate aos crimes cibernéticos, onde nós fazemos a investigação e identificamos quem é o autor dessas agressões, sejam da forma como elas aparecerem, como eu enumerei aqui, e encaminhamos ao promotor, porque nós somos órgão de apoio, ao promotor natural para que ele tome as providências ou à vítima, se for caso de crime contra a honra, que é de ação penal privada, com algumas exceções. Temos também uma atuação preventiva através do programa de responsabilidade online, que é um programa que ele é feito desde o início da criação da nossa coordenadoria, que são palestras em escolas para crianças, pais e professores, para ensiná-los a lidar na rede e também se proteger. E como que o cidadão ele pode denunciar os crimes na internet? Bom, o cidadão pode tanto comparecer à delegacia da sua cidade ou à delegacia especializada, se for o caso de Belo Horizonte, ou pode procurar a nossa coordenadoria, seja através do e-mail crimedigital@mpmg.mp.br, através do próprio portal do MP, nós temos um link para denúncia direta, ou pessoalmente comparecendo à nossa coordenadoria, que fica na Rua Ouro Preto, 1112, segundo andar, bairro Santo Agostinho. Belo Horizonte, né? Belo Horizonte, sim. Isso. E como é que os pais podem proteger os filhos desses abusos cometidos na internet? Bom, esse é o nosso maior desafio, por isso nós temos esse programa de responsabilidade online, que é atualizar os pais do tanto que os meninos estão na rede e como eles podem se proteger. Então, nós colocamos algumas opções quando nós vamos dar palestras em escolas. Os controles parentais, existem aplicativos de controles parentais, tem aplicativos gratuitos, aplicativos pagos, nós não indicamos nenhum, nós simplesmente realmente sinalizamos da existência para que os pais vejam o que é mais adequado para eles, ativar ferramentas de busca no Google com o nome da criança e também nós traçamos uns combinados para os pais do que pode e do que não pode na internet, para que os pais ensinem ao filho que uma vez postado na internet é para sempre, que a vida online não é diferente da vida real, que o computador na casa sim deve estar num local central e aberto, acessível a todos, para que os pais possam ver como os filhos estão navegando, limitar o tempo das crianças na internet, internet não é babá eletrônica, que os filhos adicionem os pais nas redes sociais, conversar com os meninos sobre a lista de amigos, e amigos a gente sempre coloca entre aspas, porque tem pessoas que só são amigos virtuais, você não conhece, o que, que essas pessoas vão ter acesso, e conversar muito com a criança sobre bullying e cyberbullying. Também, junto às escolas, conversar sobre a tolerância zero com relação a essas condutas. Muito obrigada pela participação, Cristiane. Eu agradeço o convite. Conversamos com a promotora de justiça e coordenadora de combate aos crimes cibernéticos do Ministério Público de Minas Gerais, Cristiane Bensussan. Não deixe de seguir o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Eu sou a Thaís Dutra, obrigada e até a próxima.